Capítulo 4 De Um Clube da Malíngua, de Fyodor Mikhailovich Dostoiévski, traduzido por Manuel de Macedo. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Vicente. Capítulo 4 De Um Clube da Malíngua, de Dostoiévski. À primeira vista, ninguém confundiria o príncipe com o velho, mas examinado de mais perto, ninguém deixaria de verificar que é um cadáver movido por molas. Empregaram toda a casta de artifícios para disfarçar num adolescente semelhante múmia. Um chinó estupendo, suíças, bigodes postiços, mais pretos que o próprio ébano, lhe tapam metade do rosto. As faces estão pintadas com singular perícia, nenhuma ruga. Que é delas? Vestido no rigor da moda, dir-se-ia saído de um figurino de alfaiate. Traz assim a modos de uma visite, isto é, qualquer coisa elegantíssima feita expressamente para as visitas matutinas. Luvas, gravata, colete, tudo isso de brancura deslumbrante e do mais requintado gosto. O príncipe manqueja um tudo nada, mas tão levemente. Dir-se-ia mais um temperozinho exigido pela moda. Um monóculo no olho, naquele exatamente que é de vidro, bem saturado de perfumes. Quando fala, arrasta umas certas palavras, talvez por impotência senil, ou por serem postiços os dentes, ou ainda por elegância. Pronuncia umas certas sílabas com doçura extraordinária e acentua a letra E. Tem uma pontinha de não se me dá que lhe ficou da sua vida de homem feliz em amores. Se não perdeu de todo a transmontana, pelo menos está sem memória. Engana-se a cada instante, fica-se a mascar e a meter os pés pelas mãos. É necessário ter um certo dom de oportunismo para sustentar com ele uma conversa. Maria Alexandrovna, todavia, tem a consciência dos próprios recursos e a presença do príncipe leva ao auge do entusiasmo. Mas não o acho nada mudado, nada, nada. Exclama ela agarrada em ambas as mãos ao hóspede e amezendando-o numa cômoda poltrona. Sente-se, sente-se, príncipe. 6 anos, 6 anos, inteirinhos, integrados, sem nos vermos, e nenhuma carta, nenhuma linha durante todo o tempo. Oh, quantas culpas não tem para comigo, príncipe? Se soubesse o quanto eu estava zangada consigo, meu caro príncipe. Mas, e esse chá? Esse chá? Ai, meu Deus! Nastassia Petrovna, o chá! Obrigado! Oh, obrigado! Sou culpado! Gaguejou o príncipe. Esqueceu-nos de dizer que gaguejava um tanto, e daí é moda. Culpado! Ora, imagine que o ano passado quis... absolutamente vir aqui, acrescentou a mirar a casa através da luneta. Mas tinham-me metido medo. Disseram-me que por aqui andava a cólera. Não, príncipe, não a tivemos por cá, afirmou Maria Alexandrovna. Tínhamos a morrinha, meu tiozinho. Interrompeu Mozgliakov, que se quer tornar conspícuo. Maria Alexandrovna mede-o com olhar severo. Há de ser isso a morrinha, ou coisa que o valha. E vai, eu então deixei-me ficar. E seu marido, minha, que... querida Maria Nikolaevna, ainda está na magistratura? Não, príncipe, diz Maria Alexandrovna. Meu marido não está na magistratura. E apostar que o tiozinho a está confundindo com a Anna Nikolaevna Antipova, exclama o perspicaz Mozgliakov. A contínuo, porém, mordeu o beiço, percebendo que nem por isso está muito à vontade Maria Alexandrovna. Pois é, isso... É, a Anna Nikolaevna... E eu sempre esquecer-me... E então, Antipovna... Exatamente, Antipovna, confirma o príncipe. Não, príncipe, está equivocado, disse Maria Alexandrovna com um risinho azedo. Eu não me chamo Anna Nikolaevna. E confesso, nunca supus que se esquecesse de mim. Estou espantada, príncipe. Sou a sua velha amiga, a Maria Alexandrovna Moskalieva. Não se recorda, príncipe, da Maria Alexandrovna? Maria Ale... Alexandrovna, ora, vejam, e eu a confundi-la com a Anna Vassilievna. É delicioso. Dizia eu, pois, que me não fui hospedar em casa da... E eu, amigo, a cuidar que me levavas exatamente para a casa da tal Anna Matveina. É impagável. E daí acontece-me isto tanta vez. Quanta vez não vou eu parar onde não quisera. Em geral, fico sempre contente. Sempre contente. Aconteça o que acontecer. Com que então não é Anastácia Vassilievna? É interessante. Maria Alexandrovna, príncipe. Maria... Alexandrovna, se é coisa que se faça, esquecer-se assim da sua melhor amiga. Melhor amiga, sim, é verdade. Perdão, perdão. Silva o príncipe fixando a atenção na Zina. A minha filha Zina, o príncipe ainda a não conhece. Não estava em minha casa quando aqui veio pela última vez, lembra-se? Sua filha é um encanto, murmurou o príncipe assestando a ávido a luneta na Zina. Mas que beleza, disse com visível sobressalto. Serve-se de chá, príncipe? Pergunta Maria Alexandrovna, desviando a atenção da jarreta para um grum parado defronte dele como uma bandeja. O príncipe serve-se de uma chavena de chá e contempla o grum de bochechas rochonchudas e rosadas. Ah, ah, ah! É seu filho? Perfeito, muito perfeito. E bem comportado, já se vê? Perdão, príncipe, acorde pressurosa Maria Alexandrovna. Ainda estou toda a tremer. Com que então deu uma queda? Não se magoaria? Não é prudente arriscar a sua pessoa em semelhantes aventuras? Virou-se. Virou-se. O cocheiro virou a carruagem comigo dentro, exclama o príncipe com extraordinária animação. E eu, a pensar que era o fim do mundo ou coisa parecida. Os santos me perdoem, apanhei um susto. Vi as estrelas ao meio-dia, eu esperava lá. Eu esperava lá. E tudo aquilo por culpa do meu cocheiro, do Panfilho. Entrego-te este negócio, meu amigo. Hás de tratar do inquérito. Estou convencido de que atentou contra a minha vida. Muito bem, tiozinho, responde Pavel Alexandrovitch. Fica a meu cuidado, mas ouça lá. Se lhe perdoasse por esta vez, hein? Que lhe parece? Por caso nenhum, tenho a certeza de que quis dar cabo de mim. Ele e mais o Lavrenti, que eu deixei lá em casa. Ora, imaginem, encasquetaram-se-lhe as tais ideias novas. Uma negação, que eu sei lá. E era um comunista em toda a extensão da palavra. Quando me vejo a sós com ele, fico logo em suores frios. Ah, que verdade, príncipe. Não põe na sua ideia o que eu também tenho aturado a esta súcia. Já despedi por duas vezes toda a criadagem. Que gente tão estúpida. Anda uma pessoa a ralhar com eles de manhã até à noite. Está claro. Gosto de ver um lacaio que não fure paredes, observou o príncipe, satisfeito. Com aliás sucede aos velhos de que lhe escutem com respeito e tata grelice. É até a principal qualidade de qualquer lacaio. Uma torleima sincera em certas ocasiões. Incute-lhes uma certa imponência, solenidade. Numa palavra é mais distinto e eu a primeira qualidade que exijo a um serviçal é a distinção. É por isso que conservo o Tarente. Estás lembrado do Tarente, meu amigo? Assim que o vi, percebi-lhe a vocação. Hás de ser porteiro. É fenomenalmente estúpido. Com aqueles olhos de carneiro mal morto. Mas que boa presença, que solenidade. Impondo a gravata branca, faz um figurão. Gosto dele deveras. Eu, às vezes, ponho-me a olhar para ele e não me canso de o ver ali. Onde o vem, está escrevendo um livro. É um verdadeiro filósofo alemão. O próprio Kant, ou antes um peru gordo e bem comido, um ser incompleto, tal qual cumpre a todo e qualquer ser serviçal. Maria Alexandrovna ri as gargalhadas e bate palmas. Pavel Alexandrovitch faz coro. Acha imensa graça ao tio. Anastácia Petrovna ri também. E a própria Zina dá um ar de riso. Mas que graça, príncipe, que alegria! Exclama Maria Alexandrovna. Que preciosa faculdade de observar ridículos! E desapareceu o senhor da sociedade. Privar assim de um talento o mundo durante 5 anos inteiros. Mas podia até escrever comédias, príncipe. Podia muito bem restituir-nos Vizini, Griboyedov, Gogol. É verdade, é verdade, confirma encantado o príncipe. Eu podia restituir, quer crer? Eu, dantes, tinha muita graça. Até escrevi para o teatro um vaudeville com umas coplas que eram uma delícia. Por sinal que nunca fui representado. Que pena! Como havia de ser divertido! Sabes o que te digo, Zina? Que vinha mesmo a propósito. Nós, justamente, príncipe, andamos a combinar umas restas de amadores com fim de beneficência patriótica em favor dos feridos. Vinha mesmo ao pintar o seu vaudeville. Está claro! Estou pronto a escrevê-lo. De mais a mais, já nem me lembro uma palavra, mas tenho de memória um ou dois trocadilhos que... O príncipe beija as pontas dos dedos. Eu, em geral, quando estava no estrangeiro, fazia um verdadeiro furor. Lembro-me de Lord Byron. Fomos muito íntimos. Dançava maravilha a Krakowiak, no Congresso de Viena. Milord Byron, meu tio. Ora vamos, que está para aí a dizer? Está claro, Byron. E daí? Talvez fosse outro. Exatamente, era um polaco. Lembro-me agora muito bem, um grande original. O tal polaco. Intitulava-se Conde e por fim veio-se a saber que era cozinheiro. Mas dançava lindamente a Krakowiak. Quebrou uma perna. Foi nessa ocasião até que lhe fiz estes versos. Nosso conde polaco dançava a Krakowiak. E daí? Já me esqueceu. Ah, desde que partiu a perna, nunca mais pôde dançar. Sim, sim, deve de ser isso, rico tiozinho, exclama Mozgliakov, podre de riso. Está claro. Quer me parecer que seria isto ou coisa que o valha. E daí é possível que não seja. O que lhe sei dizer é que os versos me saíram muito bons. Escapam-me certas coisas. Tenho tanto que fazer. Mas não me dirá, príncipe, pergunta com muito interesse Maria Alexandrovna, Em que é que se ocupa naquela sua solidão? Lembrava-me tanta vez do príncipe. Estou a arder de impaciência por saber tudo por miúdos. Em que é que me ocupo? Ora, essa imensa coisa em que me ocupar, em geral, umas vezes descanso, outras vezes dou meu passeio, a imaginar calmas coisas. Deve de ter muita imaginação, rico tiozinho. Muita, meu caro. Às vezes acontece-me imaginar coisas de que eu próprio fico pasmado. Quando eu estava em Kadinievo, a propósito, tu não foste vice-governador em Kadinievo? Eu, tiozinho? O que está dizendo? Pelo amor de Deus! Exclama Pavel Alexandrovitch. E eu a confundir-te com ele? E dizia eu comigo, por que será que ele está tão mudado? Porque o outro tinha uma fisionomia imponente, espirituosa, um homem extraordinariamente inteligente. Compunha sempre versos, a propósito, de perfil era tal qual um rei de copas. Acredite, príncipe, interrompeu Maria Alexandrovna, essa virá de deitá-la perder, lhe juro eu, encerrar-se durante 5 anos num ermo. Não ver, não ouvir pessoa alguma, sabe o que lhe digo? O príncipe é um homem perdido. Pergunte a algum dos seus amigos que lhe sejam fiéis e que todos lhe dirão isto mesmo. É um homem perdido. De veras? Arrasta o príncipe. Com certeza. Digo-lhe como se for uma irmã, porque sou muito sua amiga. Pois que as recordações do passado para mim são sagradas. Interesse poderia eu ter o enganar? Nada, nada. É preciso absolutamente mudar de vida. Aliás, não resiste? Valha-me Deus, pois eu hei de morrer assim tão depressa, exclama o príncipe assustadíssimo. E caso é que adivinhou, as minhas hemorroides dão cabo de mim e há uns tempos para cá, principalmente. E quando me atacam as crises, tenho sintomas espantosos. Eu já lhe vou contar tudo por miúdos. Deixe lá, tiozinho. Contará isso tudo para outra vez. Agora não será tempo de irmos dar o nosso passeio? Pois sim, vá lá. Ficará para outra vez, e daí talvez o interesse. Mas, com tudo isso, é uma doença extremamente interessante. Com uma tal variedade de episódios, vê se me lembras, meu caro, contar esta noite, com todos os pormenores, uma certa particularidade das hemorroides. Ora, escute, príncipe, atalhou ainda Maria Alexandrovna. Deve ir ao estrangeiro para ver se curava. É isso, é. Ao estrangeiro, absolutamente. Lembro-me de que, aí por 1820, a gente divertia-se imensamente no estrangeiro. Estive para casar com uma viscondessa e era francesa. Eu estava apaixonado por ela e queria consagrar-lhe toda a minha vida. Que ela, aliás, casou com outro. Caso esquisito. Tinha estado em casa dela não havia ainda 2 horas e foi neste meio tempo que um barão alemão a conquistou. Veio acabar num hospital de doidos. Mas, caro príncipe, estávamos falando da sua saúde. Dizia eu que devia pensar nisso muito a sério. Há grandes médicos lá pelo estrangeiro. De mais a mais, a mudança de ar já por si é importantíssima. Terá que renunciar a Duca Novo por uns tempos, quando menos. Absolutamente. Já me conformei. Tenciono tratar-me pela hidroterapia. Pela hidroterapia? Está claro, foi isso mesmo que eu disse, pela hidroterapia. Já me tratei pela hidroterapia. Estava eu nas águas, também lá estava uma senhora de Moscou. Varreu-se-me o nome, uma mulher muito poética, com 70 anos ou coisa assim. Tinha uma filha com 50 anos e com uma belida no olho. Falavam ambas sempre em verso, aconteceu um desastre. Um fogacho de gênio matou o criado. Deve seus dares e tomares com a justiça. E como eu ia dizendo, puseram-me no regime da água, que eu ainda assim não estava doente. Mas se não faziam senão dizer-me, trate de si, trate de si. E eu, por delicadeza, pus-me a beber a água e efetivamente senti alívio. Bebi, bebi, tornei a beber. Acho que bebi um lago inteiro. É ótima coisa tal hidroterapia. Dou-me muito bem. Eu, se não tivesse caído da cama, de cama, tinha passado lindamente. Lá, isso é verdade, rico tio. Ora, diz-me, rico tio, aprendeste lógica? Valha o Deus, que pergunta, observa Maria Alexandrovna, escandalizada. Está claro, meu amigo, há muito tempo aqui para nós. Estudei filosofia na Alemanha, frequentei os cursos todos, mas dali a pouco esqueceu-me tudo. Mas confesso, meteu-me um tal susto no corpo com as tais doenças que fiquei atarantado. Eu volto já, dê-me licença. Aonde vai, príncipe? Exclama a pasmada Maria Alexandrovna. Não tardo aqui, não me demoro. Vou apenas assentar um pensamento. Até já. Que tal lhe pareceu? Exclama Pavel Alexandrovitch, a gargalhada. Maria Alexandrovna perde toda a paciência. Eu não o entendo, na verdade. Não posso compreender de que é que se ri. Começa ela com animação. Rir de um ancião respeitável, de um parente. Rebentar a rir a cada palavra que lhe solta da boca. Abusar daquela bondade evangélica. Tenho até vergonha de ouvir, Pavel Alexandrovitch. Mas não me dirá o que é que lhe encontra de ridículo? Ainda não fui capaz de lhe notar o lado ridículo. Mas se nunca conhece ninguém, se não faz senão meter os pés pelas mãos? Aí tem as consequências do tal sequestro de 5 anos entregue à guarda daquela megera. Devemos antes ter dó dele, em vez de rirmos à sua custa. Veja lá, nem a mim mesmo me conheceu até. O senhor foi testemunha, pois não é terrível? É preciso salvá-lo. Eu, se lhe propus ir ao estrangeiro, foi na esperança de que se resolva largar de mão aquela regateira. Sabe o que lhe digo? É preciso casá-la, Maria Alexandrovna. E o senhor a dar-lhe, é incorrigível, senhor Mozgliakov. Não sou, acredite, Maria Alexandrovna. Eu desta vez estou falando até muito a sério. Por que é que eu não havíamos de casar? É uma ideia com outra qualquer. Em que é que isso o pode prejudicar? O estado a que ele chegou é um expediente que o pode salvar, creio eu. A lei ainda lhe permite casar. Desse modo, vê-se livre daquela desavergonhada. Desculpe a expressão. Escolherá para aí qualquer menina ou qualquer viúva honesta, inteligente, carinhosa e pobre, sobretudo, que não deixará de o tratar como filha e que compreenderá que lhe deve ser grata. Que coisa melhor lhe poderia acontecer? Um coração terno e fiel, em vez daquela moita. Está claro que convém que seja bonita, pois o tio professa ainda o culto da beleza. Não viu os olhos que ele deitava a Zinaida Afanassievna? E onde irá desencantar semelhante ideal? Pergunta Nastassia Petrovna, toda ela ouvidos. Não está uma pergunta. A senhora, por exemplo, sem irmos mais longe, se me dá licença, perguntar-lhe-ei por que é que não há de casar com o príncipe? Primeiro e segundo, porque é bonita e viúva, ainda por cima. Terceiro, porque é fidalga. Quarto, porque é honestíssima. Há de amá-lo, animá-lo, pôr na rua a tal carcereira, carregar com o príncipe para o estrangeiro, dar-lhe papinha e guloseimas. Tudo isto até que chegue o dia em que ele diga adeus a este mundo de amarguras, o que tardará para aí 1 ano, quando muito, ou 1 mês ou 2, quem sabe. Depois fica sendo princesa, viúva, rica, e para compensar o trabalho, casa para aí com um marquês qualquer ou um general. É bonito, pois não acha? Ai, Deus meu, que amor eu lhe havia de ter por gratidão, quando por mais não fosse, se ele pedisse a minha mão, exclama Madame Ziablova. Os olhos feriram-lhe o lume até. Mas isso, sim, são sonhos. Sonhos? Tem empenho em que se realizem? Experimente, peça-me que lhe alcance essa pechincha, e corte desde já este dedo se hoje mesmo não for noiva do príncipe. Não há nada mais fácil que persuadir o meu tio. E sempre a tudo que sim. A senhora bem o ouviu a bocado. Casamo-lo sem ele dar por isso. Enganamo-lo, é verdade. Mas se é para seu bem, pois não acha? Em todo caso, a senhora do que devia tratar era de ir arranjando uma toilette à altura das circunstâncias, Nastassia Petrovna. A animação de Mozgliakov transformou-se em entusiasmo. A Madame Ziablova, com seu tino todo, está-lhe a crescer até a água na boca. Eu bem sei, nem é preciso que me lembre que estou para aqui uma atrapalhona. Parece até uma cozinheira, pois não pareço? Maria Alexandrovna está com uma cara de palmo. Afoito-me a afirmar que ouviu a proposta de Pavel Alexandrovitch com uma pontinha de terror. Quer sim, quer não, teve mão em si. Tudo isto é muito bonito, mas é um chorrilho de futilidade sem pés nem cabeça, e que não vem nada a propósito, diz com sequidão, dirigindo-se ao Moskvikov. Então por que, minha querida Maria Alexandrovna, por que é que diz que são futilidades fora de propósito? O senhor está em minha casa e o príncipe é meu hóspede. Não consinto que ninguém se esqueça do respeito que se deve à minha casa. Toma suas palavras como mera brincadeira, Pavel Alexandrovitch. Mas... aí vem o príncipe, graças a Deus. Eu cá estou, disse o príncipe ao entrar. É espantoso, querida amiga. Que fecundidade com que acordou hoje este meu espírito. Às vezes, talvez não acredites, mas acontece-me estar um dia inteiro sem me acudir um pensamento a esta cabeça. Seria tal queda ainda agora que lhe abalou os nervos? Também me quer parecer, meu amigo, acho útil até o tal acidente, tanto assim que estou resolvido a perdoar ao meu Feofilo. Queres que te diga? Palpita-me que não premeditará atentar contra os meus dias. E demais, já está bem castigado. Cortaram-lhe as barbas. Cortaram-lhe as barbas? Que me diz? Ele que tinha umas barbas mais compridas que um principado alemão? Está claro, sim, um principado. Em geral, meu amigo, são muito acertadas as tuas conclusões. Mas as barbas dele são postiças. Ora, imaginem. Mandaram-me um catálogo. Acabam de chegar do estrangeiro umas ótimas barbas, quer para cocheiros, quer para gentlemen, suíças, barbas à espanhola, peras a império, etc. Tudo de primeira qualidade, por preços muito módicos. E eu, então, encomendei umas barbas para cocheiro. Mandaram umas magníficas, mas a do Feófilo era duas vezes mais comprida. E eu, muito atrapalhado, que hei de eu fazer? Recambiar as barbas postiças ou mandar rapar as do Feófilo? Refleti maduramente e resolvi em favor das barbas postiças. Prefere a arte à natureza, rico tiozinho. Pois está claro, e que desgosto que ele teve quando se viu de cara rapada. Cada pelo que lhe cortavam era um dia de vida que lhe tiravam. Mas não serão horas de sair, meu caro. Estou às suas ordens, tio. Príncipe, ouço esperar que só irá à casa do governador, exclamou Maria Alexandrovna muito sobressaltada. O príncipe pertence-me, faz parte da minha família por todo o dia. Escusado é dizer que não tenho nada que ensinar-lhe, pelo que diz respeito a Mordassov. Talvez queira ir fazer a sua visita a Anna Nikolaevna, e não tenho o direito de o dissuadir de dar semelhante passo. Tanto mais que estou persuadida de que a sua própria experiência lhe servirá de guia. Lembre-se de que hoje sou sua irmã, sua mãe e sua aia por todo o dia. Ah, estou toda a tremer por sua causa, príncipe. O príncipe não conhece esta gente, não conhece, digo-lhe eu. Não, que ele é preciso tempo para os conhecer. Deixe o caso por minha conta, Maria Alexandrovna, disse Mozgliakov. Tudo se passará conforme lhe prometi. Entregar-me nas suas mãos, eu? O senhor não estouvado? Cá o espero para jantar, príncipe. Costumamos jantar cedo. Que pena que eu tenho de que nesta ocasião meu marido esteja no campo. Havia de gostar tanto de o ver, estima-o tanto, dedica-lhe tão sincera amizade. Seu marido? Com que, então, tem marido? Valha-me Deus! Que péssima memória é a sua, príncipe! Pois esqueceu o passado a esse ponto? E meu marido, o Afanassi Matveitch, querem ver que também se não lembra dele? Está no campo, mas o príncipe em tempos viu, até muita vez. Veja lá se se lembra o Afanassi Matveitch. Afanassi Matveitch no campo? Ora, vejam lá, mas é delicioso. Tem então marido. Que ratice! Existe um Vaudeville conversando sobre o mesmo assunto. O marido à porta e a mulher na... Conceda-me licença, já me não lembro lá muito bem. A mulher safa-se para Tula ou para Yaroslavl? O marido à porta e a mulher em pé, rico tio, só para Moslekov. Está claro, sim, é isso. Obrigado, caro amigo. Exatamente. É um encanto. Um encanto. É assim, é. A mulher em coxtroma, quero dizer, em conclusão, safou-se. Um encanto, um encanto. Mas eu não sei o que é que eu ia dizendo. Assim. Vamos-nos embora, hein? Até à vista, minha rica senhora. Adeus, minha linda menina. O príncipe beija as pontas dos dedos a Zinaida. O jantar, príncipe. Demore-se o menos que puder, brada Maria Alexandrovna, deitando a correr atrás dele. Fim do capítulo 4.